Eu estou na linha neste momento com o prefeito de Jesuítas e presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a AMOP, prefeito Aparecido José Weyler Júnior. Bom dia, prefeito. Bom dia, tudo bem? Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que inclusive está com uma marcha em direção à Brasília, né? Está participando da Marcha Brasília com mais de 30 prefeitos nesta semana agora. Sim, graças a Deus. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês mais uma vez. Estamos agora, juntamente com todos os prefeitos do Paraná, são mais de 4 mil prefeitos do Brasil, participando da Marcha Brasília, né? Uma realização da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Essa marcha sempre acontece em maio. Esse ano, em virtude da realização do Pacto Federativo, da discussão do Pacto Federativo, ela foi adiantada para abril. E o Oeste do Paraná está presente com 35 dos seus 54 prefeitos. Momento importante, momento de discussão, momento que nós temos a oportunidade de estar conversando, né, com todos os prefeitos do Brasil, e momento nós estamos também tendo de entregar a nossa pauta de reivindicação do Oeste do Paraná, o Oeste do Paraná que tanto contribui com o crescimento, com o desenvolvimento do nosso estado, e nós queremos ainda contribuir muito mais. E nós vamos entregar daqui a pouquinho, às 10 horas, com o ministro Paulo Guedes, a nossa pauta de reivindicações, buscando sempre, claro, o desenvolvimento da nossa região e também a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E quais são até as principais bandeiras que vocês estão levando aí à Brasília? Eu sei que tem questões relacionadas à infraestrutura, né, como duplicação de rodovias, questão da ferrovia, aeroporto regional, enfim. Quais são aí os principais pontos levados à Brasília pelos prefeitos do Oeste do Paraná durante esta nova edição da marcha? Olha, como você situa, essa questão de logística é uma das bandeiras, né? A questão de que a retomada da duplicação da 277, o nosso aeroporto regional, a segunda ponte de Itaipu, a melhoria da nossa ferrovia, que ela chegue até Foz do Iguaçu, que ela chegue até Guaíra, a melhoria das nossas estradas, a questão do nosso pedágio, né? A questão da entrada do colono, sem sombra de dúvida, a questão da logística é de sobremaneira questão muito importante. Mas também abriu discussão agora sobre o novo Pacto Federativo. A Constituição de 88, ela destinava aos nossos municípios, a todos os municípios do Brasil, uma boa fatia do que a União arrecadava, quase 23%. Hoje, não chega a 15% do que se fez nos municípios. E é nos municípios que as coisas acontecem, é nos municípios que a população e o nosso povo vai buscar respostas para a saúde, para a educação. Então, o momento é esse agora de se discutir essa questão da divisão de todo o bem tributário. Então, uma das principais bandeiras é a questão do novo Pacto Federativo, uma nova redistribuição, não queremos nada de privilégio, mas sim uma redistribuição justa daquilo de tudo que se arrecada no Brasil. Que hoje acontece, né? A União fica com quase todo o recurso, o Estado com uma boa quantia e os municípios com muito pouco. Geralmente, os prefeitos vivem como um elo de ligação da vontade do povo com a União e com o Estado. Quer dizer, o quê? Sempre que nós temos que fazer alguma obra estruturante, nós temos que estar com o pingo na mão, pedindo, implorando recursos para o governo do Estado e para o governo federal. Então, além das logísticas, além das questões prioritárias, saúde e educação, o momento é importante, o momento talvez seja único, de rever essa questão do Pacto Federativo e uma divisão justa do bolo, tudo aquilo que a União arrecada. Também, né, além dessa visita à Brasília que os prefeitos aqui do Oeste do Paraná estão fazendo, a AMOP manteve uma reunião com o novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, né, agora na semana que passou. Como é que foi esse encontro? O que é que foi discutido aí com relação até às parcerias hoje já existentes entre os municípios do Oeste do Paraná e a usina binacional? Olha, na última segunda-feira fomos recebidos a convite pelo general Luan Silva, né? O novo diretor-geral da Itaipu Binacional. Foi uma reunião importante, né? Nós como eu, como todos os prefeitos da UOP, estávamos bastante apreensivos, em virtude das notícias que chegavam até a nós, chegavam até os gabinetes, que a Itaipu Nacional, com essa nova visão, essa questão de austeridade, poderia estar cortando os recursos que chegavam aos municípios do Oeste do Paraná. Nós que fomos atingidos no passado pelas questões da construção da usina, alguns municípios recebendo, tendo suas terras alagadas, Guaíra tendo a sua principal fonte de arrecadação, que era o turismo, perdeu a questão das sete quedas, bastante apreensivo com o que a Itaipu vinha fazendo ao longo dos anos de investimentos, principalmente na questão da recuperação de bacias hidrográficas, nas questões ambientais. E a reunião foi muito boa, né? No primeiro momento, tivemos a confirmação, tivemos essa questão explícita por parte do presidente, que esses convênios não serão cortados, eles vão ter continuidade. Isso é muito importante. Afinal, são projetos de recuperação de nascentes, são projetos de recuperação de curvas de níveis, questões ambientais, principalmente de pavimentação de terras poliétricas em estradas rurais, que ajudam a conservar o meio ambiente, que ajudam a conservar as nossas estradas e, consequentemente, evitam que sedimentos cheguem aos rios, aos córregos, que desaguam no lago de Itaipu, isso aumenta a vida útil do lago. Esses projetos terão continuidade. Isso é um alívio a todos os prefeitos e a todos os municípios. Claro que muitos convênios que a Itaipu Nacional ensinava aos municípios, como, por exemplo, patrocínios, questões culturais, esportivas, no primeiro momento eles serão paralisados. Mas o objetivo final da Itaipu Nacional vai ter continuidade. Então, os municípios não deixarão de receber esses recursos. Isso nos deixa muito aliviados. Conversei aqui na RCI com o prefeito do município de Jesuítas e presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a MOP, prefeito Aparecido José Weyler Júnior. Prefeito, muito obrigado pela participação e pela gentileza de atender aqui a reportagem da RCI. Olha, eu que agradeço a RCI, é um prazer falar com vocês sempre que tiver oportunidade. Afinal de contas, nós fazemos um governo transparente, sempre tivemos oportunidade, até é importante isso, através da grande audiência que a gente tem em toda a nossa região, e estarei prestando conta de todas as nossas ações. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.